JD Tropical, essa aqui é minha vila, onde a lei é feita, com ferro na cinta. A vida é dura, miséria e dor. Aqui a segurança são cinco no tambor. Não existe lei, não existe justiça, só tem violência e a porra da polícia que te enquadra sem motivo. Em plena luz do dia, nossa aparência traz os porco que nem imã. Os mano tão se armando e sem consciência. 765, 380. Não importa o calibre, se o pente tá lotado, eu vejo maldade, vejo sangue no asfalto. Tá duvidando? Então vem aqui pra ver. Vem tentar parar de pé, vem tentar sobreviver. A molecada se espelha em quem tá mais perto. Quem não tem brinquedo sonha com o ferro. Ninguém quer ser igual o pai, caculha de pedreiro, que trampa o mês inteiro e ainda não tem dinheiro. O sistema quis assim, agora segura a bronca. Quando o mano revoltado tiver coitão até a boca, aí eles vão entender o que é que a gente fala e vão saber como é viver na lei da bala. Ratatata, sai da frente ou vai pra vala. Aqui tudo se resolve na mirada quadrada. Ratatata, sai da frente ou vai pra vala. Não precisa se assustar, é só a lei da bala. Ratatata, sai da frente ou vai pra vala. Aqui tudo se resolve na mirada quadrada. Ratatata, sai da frente ou vai pra vala. Não precisa se assustar, é só a lei da bala. Quem mora na quebrada sabe o que é viver com a mira do mal apontada pra você. O pressentimento ruim está em toda parte. Sempre que a gente escuta a sirene do SEAT, já se imagina outra cena de terror. Mais um mano que morreu, mais uma vida que se acabou. E junto com a vida se vai a esperança. A paz é um sonho, vale menos que a vingança. Que ninguém se importa, a maldade impere. Quem vacila é condenado, levar bala na testa. Zona Leste ponta a ponta, em todas as vilas. Tropical ao Parigodo, Santa Cruz ao Aparecida. Clic, clac, boom, olha o desespero. Cuidado, lá vem bala, lá vem o tiroteio. Cada passo que eu dou, eu ando cabreiro, olhando para o lado, esperto e ligeiro. Não devo nada pra ninguém, mas nunca se sabe. Casinha de caboclo virou moda pros covardes. Eu torço pela paz, mas se for preciso, nós parte pra rebento e dedo no gatilho. Muita fé em Deus, pra nós aqui não falta. Pra se manter de pé e sobreviver à lei da bala. Ratatata, sai da frente ou vai pra vala. Aqui tudo se resolve na mirada quadrada. Ratatata, sai da frente ou vai pra vala. Não precisa se assustar, é só a lei da bala. Ratatata, sai da frente ou vai pra vala. Aqui tudo se resolve na mirada quadrada. Ratatata, sai da frente ou vai pra vala. Não precisa se assustar, é só a lei da bala. É Deus no coração, três janelas na cintura. Esse é o perfil de quem se arrisca na madruga. Primeiro mandamento da lei da bala, atrasou, desconversou, não tem boi, vai pra vala. Segundo mandamento é a lei do gatilho. Quem com chumbo fere, com chumbo será ferido. Não importa se você é verme ou bandido. Se você sentou o dedo, você também vai levar tiro. Sentimento de vingança domina a quebrada. Aqui nem a polícia foge da lei da bala. É olho por olho então, dente por dente. E sempre sai vencendo aquele que tem mais no pente. Ou então o mano que tiver a maior sorte, filantrou, deixou falha, assinou o passaporte. Passagem só de ida com destino ao inferno. Condenado à lei da bala, só mais um no cemitério. Então maluco, não vá de embalo, não acenda o cachimbo pra não virar finado. Deixa de lado as treta e o B.O. Quando a casa cair, você tiver na pior. Aí você vai ver que é só Deus e mais nada. Só ele pra livrar e te proteger da lei da bala. Ratatata, sai da frente ou vai pra vala. Aqui tudo se resolve na mirada quadrada. Ratatata, sai da frente ou vai pra vala. Não precisa se assustar, é só a lei da bala. Ratatata, sai da frente ou vai pra vala. Aqui tudo se resolve na mirada quadrada. Ratatata, sai da frente ou vai pra vala. Não precisa se assustar, é só a lei da bala.